A pisadinha da cachorrada também fala de amor, por incrível que pareça. Eco da aventura, menino. Já coloquei os outdoors em todos os jornais, no meu retrato, telefone e endereço. Não acredito que você vá me procurar. Já sofri até além do que mereço. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Telefona, por favor. Tô morrendo de saudade. Doido pra te ver. Sem coleira, me deixe, rapaz.